É bom que sobra, então você não quer? Eu te conheci depois que a gente largou. Onde você arrumou toda essa raiva de mim? Agora eu tô aqui no bar de cutela, abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente, que dera. Porque você não me bloqueou pra eu parar de chorar em cima da terra. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação se eu ver mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz. Certeza minha vida vai tá por um triz. Me mata não. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação se eu vi mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz. Certeza minha vida vai tá por um triz. Me mata não, que essa internet virou arma na sua mão. Me mata não, que essa internet virou arma na sua mão. Cerveja com dente, tentando de passar pra frente, quem dera. Porque você não me bloqueou pra parar de chorar em cima da tela. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação se eu vi mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz. Certeza minha vida vai tá por um triz. Me mata não, que essa internet virou arma na sua mão. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação se eu vi mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz. Certeza minha vida vai tá por um triz. Me mata não, que essa internet virou arma na sua mão. Me mata não, que essa internet virou a...